silêncio. Deus está falando entre nós. Silêncio. Silêncio. Eu quero ouvir a sua voz. Fala, meu Deus, para mim. Eu preciso de sua voz ouvir. Fala, pois eu quero sentir. Meu Deus, para mim. Fala ao teu ministério, a igreja precisa te ouvir. A juventude ansiosa, as crianças também querem te ouvir. Silêncio, silêncio. Deus está falando entre nós. Aos desamparados também. Fala aos corações doridos. Fala para o nosso bem. Fala aos filhos gerados nos leitos alheios sem luz, a humanidade vencida. Se esqueceu de Jesus. Silêncio, silêncio. Deus está falando entre nós. Sua voz.